dando uma certa continuidade, né, naquele assunto, aspectos do luto, nós falamos bastante, semana passada, sobre a questão do luto quando existe a perda de uma pessoa querida, pai, mãe, mulher, esposo, os aspectos lúgubres que às vezes eram tidos como uma obrigação na igreja e na família, de que existisse realmente uma obrigação de ser triste, uma obrigação de estar triste durante tantos meses ou tantos anos por causa da partida daquela pessoa. Então nós já passamos por isso aí, e realmente isso existia, só que essa é uma história que eu, talvez ela se alonga por muito, existem tantos detalhes, porque eu passei por essa época. Eu passei por essa época no momento em que eu, com 9, 10 anos, eu era serviçal de missa. Eu era aquilo que chamavam de coroinha, eu e meu irmão. E nós trabalhávamos junto com os padres. E a gente sabia o que acontecia na sexta-feira, na primeira sexta-feira do mês, durante a quaresma, a primeira sexta-feira do mês, durante os dois meses que precediam o dia dos finados. Então eram realmente coisas que faziam com que a igreja católica, apostólica, romana, precisava incutir medo do luto, medo daquele aspecto em que se via uma pessoa partir. Isso aqui fica para uma outra vez, porque hoje ele não teria tempo de falar tudo isso aí. Eu vou falar do luto quando uma separação. Nós vamos falar de luto, nós, porque eu não estou sozinho aqui, de luto quando existe uma separação. Uma separação, quando digo eu, quando dizemos nós aqui, é quando existe uma separação entre marido e mulher, companheiro e companheira, namorado ou namorada. Também é uma questão muito complicada, porque também é um aspecto do luto. Porque quando se perde um namorado, ou quando se perde uma namorada, ou se perde a mulher, ou a companheira, ou o companheiro, ou o marido, também sofremos da mesma forma como se fosse que essa pessoa tivesse partido para o mundo dos pés juntos, né? Essa é a verdade. Então eu lembro que eu tenho 61 anos quase, gente. Eu. Agora estou falando eu. Eu tenho 61 anos. E eu lembro, na época em que eu tinha 8, 9 anos, se escutavam muitas coisas, muitas histórias. E eram histórias verdadeiras em que fulano de tal havia mandado uma carta, naquela época era uma carta, porque telefones poucos existiam. Telefones poucos existiam. Então se mandava cartas, que eles chamavam de missivas, né? Cartas, dando fora na namorada. Ou a namorada dando fora no namorado. Demorava uns 2, 3 dias para a carta chegar na mão dessa pessoa. E essa carta não pedia explicação nenhuma. Por que estava? Elas diziam, olha, estou partindo, estou deixando-te, estou partindo com outra, ou estou partindo com outro, vou te deixar, tudo aquilo que já existiu entre nós já não existe mais, e acabou, eu não te gosto mais, não te amo mais, e acabou. Entendeu? Era bem assim, no momento das cartas. Existia um outro momento em que a ética falou um pouco mais alto, em que as pessoas mais sérias, elas tinham que olhar no olho no olho. Então elas conversavam. Ó, eu não tenho mais amor por ti, eu estou afim de uma outra, ou eu não quero mais te te namorar, não quero mais ficar contigo, porque naquela época era namorar, noivar, casar. Não é que nem hoje, né? Tu fica uma, duas vezes e aí, pão, já está tudo certinho. Naquela época era diferente. Então, aí então, tanto a noiva ou o noivo pegava e partiu, e aí ficava um sentimento enorme de luto daquele que ficava. E muitas vezes aconteceram casos, que eu lembro, em que, tanto nesses casos as mulheres, que eram as maiores vítimas, né? Como eles não eram santos, e eles praticavam sim o sexo, antes do casamento, ela estava grávida, mas ela não tinha coragem de dizer para o noivo o estado, a situação dela de gravidez. Então acontecia o quê? Essa mulher, ou essa noiva, ou essa moça, geralmente de 18, 20 anos, ela era enlutada duas vezes. Ela passava por um luto de duas vezes, sabendo que ela não ia ter um pai para criar o filho ou a filha e não ia ter um marido. Era complicado naquela época. E existia uma discriminação muito grande. Porque quando se descobria que aquela mulher tinha sido ficado grávida, solteira, meu Deus do céu, coitada. Se não era o pai que mandava ela embora de casa, porque tinha perdido a filha, imaculada, era a mãe que já não concordava com os atos que ela tinha praticado, ou era algum irmão mais velho, não muito esperto, né, para não dizer outra palavra, que expulsava ela de casa. Aí muitas, que eu conheci muitas daquelas mulheres, algumas, em que a gente escutava a história de que elas partiram para a prostituição para poder sustentar o filho ou a filha. E depois iam se encontrar com o pai ou com a mãe quando eles já velhinhos, bem velhinhos, tinham se arrependido de fazer aquilo que fizeram com ela. Então eles também sentiam um sentimento de luto enorme por terem perdido a filha. Aí com o advento do telefone, também ficou um pouco mais fácil de chegar aí. Eu não quero mais nada contigo, tchau. Porque tu não tinha que olhar olhos nos olhos. Ou, eu não quero mais nada contigo, tchau, tô saindo, fora. Aí já era mais para adiante, já existia uma consciência maior de que não existiam tantas dificuldades, tanto preconceito. Eu diria aí na década de 70, 75, com a revolução sexual, com a revolução, digamos assim, cultural que existiu na época, então não teve muitos problemas com a mulher grávida, com um filho na barriga de fulano de tal, e que ele sabia às vezes, mas ele sumia. Mas não existia tanto preconceito. Muitas pessoas diziam, que bom, vou ter um neto, tudo bem, não tem pai, mas eu vou criar esse neto como filho e tal. Então, ela tinha sentido um certo aspecto de sentimento de luto, sim, um sofrimento muito grande. Por quê? Porque tinha perdido o namorado, querido, amado e tal. Mas logo ela encontrava outro e tinha filhos com outro e acabou, terminou a história. Hoje existe aquilo que a gente chama de WhatsApp ou o Instagram, não sei lá como é que é. São mais, hein? Instagram. Então é mais simples ainda. Tô caindo fora, escrito errado. Escrito errado, tá? Semana passada, faz uns 20 dias que disse que esse Instagram aí é pior. Bom, tu tem razão. Então eles falam, mesmo eu dizendo errado aqui, tô caindo fora, eles conseguem ainda escrever errado. Putô caindo fora. Eles não dão explicação nenhuma. E tô caindo fora errado, em palavras diferentes. Estou caindo fora. Bom, tudo bem, deu. Hoje, então, uma relação às vezes de 2, 3 meses, onde já existe uma criança na barriga da mulher, aparece o cara dizendo, tô caindo fora, tchau, tô noutra. Vejo bem aonde que está indo a nossa sociedade. Aspectos de luto, eu estou hoje quase que duvidando que realmente existe um certo sentimento de luto, de sofrimento, nesses casos. Muitas vezes eu acho que a guria deve estar dando graças a Deus que o cara está caindo fora. Porque se ele agiu dessa forma, e agiu dessa maneira, bom, ele não merecia estar comigo. Então é melhor ele estar com outra. Então hoje, eu admiro o conhecimento e a inteligência das pessoas, principalmente as mais jovens, que estão se tornando cada vez mais, digamos assim, perspicazes, mais intuitivas, mais espertas, tanto o rapaz como a moça, ou como a guria, ou como o guri. Eles estão sendo mais espertos e estão se cuidando mais. Todas aquelas propagandas, todo aquele comercial que foi feito de usar preservativos, de evitar isso, evitar aquilo, porque depois o problema é... Bom, resolveu o caso, resolveu. Então, muitos sentimentos, muitos aspectos de luto realmente desapareceram por esse motivo. Mas vejam só, meio século de sofrimento, gente. Praticamente meio século de sofrimento para se chegar num ponto em que a separação, ela não represente mais um aspecto de luto. Claro que existe um sofrimento e tal, mas existe mais aquela aquela frase que diz dá uma sacudida, sacode a poeira, dá a volta por cima e sai andando. E é essa a questão de que todos nós sofremos por perdas. A perda de emprego é um sentimento de luto. Perda de um filho, Jesus. Um sentimento de luto maior ainda. Aí nós voltaríamos ao passado, a semana passada. A perca, digamos assim, de um cachorro. O cachorro te fugiu. Hoje, a gente, do jeito que a gente trata os cachorros, é um sentimento de luto enorme. Enorme o aspecto de luto nessas histórias aí. Sumiu o cachorro. Tu trata ele como alguém da família? Já pensou tu ficar sem o teu cachorro? É um aspecto de luto. É uma tristeza enorme. É tristeza, porque aspecto de luto é tristeza. É sofrimento. É sofrimento. Então a gente tem que sempre pensar e tentar imaginar que nós não somos eternos nessa existência aqui. Eu vou viver mais, quem sabe, uns 15, 20 anos. É, os 80, 85, 25 anos, bora. Está mais do que bom. Bom, outros vão viver mais, outros vão viver menos. Mas, será que estamos realmente percebendo que o mundo, de certa forma, está evoluindo? Está evoluindo para melhor. Para melhor. Porque nós estamos cada vez mais compreendendo mais, talvez aceitando mais com sofrimento, é claro, que o luto, sinto muito te dizer, um dia não vai mais existir. Nós vamos coexistir com aquela existência e nós vamos saber que alguém vai partir e que tudo bem. que o meu cachorro vai partir, e tudo bem. Que o meu pai vai partir, e tudo bem. Então, o que nós tínhamos para dizer hoje é essa questão. E outro dia, quem sabe, com outro assunto, nós tentaremos passar aqui a ideia de como era 50, 60 anos atrás a ideia de luto, né, para os católicos apostólicos romanos, que era um sofrimento bastante atroz. Muito obrigado.